Sort of endurance. Chalena 2263, complete a aproximação, Chantoso 118.95. 118.96, já acertou aquilo que é 2 cross, 1017, continue a taxi, para taxi Quebec, Mike, taxi Lima, com a Megan, um taxi Lima. Hoje é 6320, eu falo ao 37, direito no 219. 219, hoje é 6320. Tá pronto, autorizado e pode pedir a aeronave na franja está 5 milhas após ela estar autorizada. 6320, mas eu posso esperar. A 6226, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 099. Passivo, livre pouso, 90, oxa, 6226. Então, até aquilo com o Ground Control 121.9. Salvador, controle Salvador, acione a identificação. Deixa para 4 no TEL, já ajuste em 04, manda o ITAP. ITAP, para o ativo 4 no TEL, está presente então, voa a Serra dos 3, 6, 1, 9, 4. Falou. 4 1, livre à direita, chame controle solo 21 décima 9. 21 décima 9, 62 e meia. Na minha 336, decolagem autorizada, piscina 0, vento no 30 graus, 109. Autorizada a decolagem da 106. Oscar Hotel Kilo, Pietro, enter, runway 10, and maintain position. Kilo, search for takeoff runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Autorizado a pouco, nível 310 registrado pelo Centro Recife. Ativo, depois a gente apunta, 3310. Oscar, Hotel Kilo, Airborne, 844, depart over the control, 119 to the college. 119 of the small east of Hotel Kilo. Controle Salvador, boa tarde, ajuda 702. Gente, Brasil 07, sob condições de usuários, 500 pés, o ajuste no 014. Suporta a farol da barra por controle. Fala do controle, good afternoon, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Good afternoon, Papatango, Oscar Hotel Kilo, with a contact at departure, climb to flight level 200. Fly heading Coral Intersection. Climbing mechanical level 200, heading Coral. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2702. Azul 2702, acione a identificação, desça para o nível 050, ajuste no 014, voando Itália. Oscar, Esporte 2702, para coordenar o controle da aproximação do Salvador, nosso voo está Valença. Nós estamos vibrando nível 120 agora para o fim de tráfego daquele aeródromo. Estamos aproximando pelo setor sudeste, na magnética 062. 7702, que está pelo contato do radar, 73 milhas, sudoeste do VR Salvador. Desça para a altitude de tráfego de Valença, reporte cruzando o nível 050 para o controle Salvador. O ajuste em Salvador agora 10014. 10014, obrigado para reportar cruzando 050. O perdão, 050. Salvador, 10008, está no ponto de altura, passando coral. O 2008, este é o controle Salvador, era só identificação. Desça para o nível 050, o ajuste 1014, voando ITAP. Ok, 50, 1004, voa ITAP, com informação 1964, irá efetuar o procedimento VOR DMA pistão a zero, o RNAV. O RNAV, 1964. 7, foi na Proto Serra Vista 366, desça para 2510. Livre é RNAV, pista 10, reporte estabilizado, ajuste 1014, ou 1964. Serra Vista 366 para 2500, 1014, reportar estabilizado, 1964. Espera pronta do 507. Azul 5076, autorizado ali e mantém pista da zero. Guardião 07, reporte visual com o local de toque remetido. Azul 5076, após a colagem, mantém pro até 4 mil pés. Intercolagem, 0, mantém a proa até 4 mil pés. Azul 5076, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 20 graus, 109. Fora do solo. Se cobrir o azul 2702, descendo para o altitude de tráfego de Valença. 7, azul 2702, sem frequência livre, está presente para autocoordenação com os tráfegos locais de bom voo. E até breve. Chané 6336, chame sempre Recife, em 1262.85, Alviana, 125.47. 2685.00, quando o status está presente, após o status voa Serra Vitor 366, completa a renagem, pistão a zero. Graças após o status 366, parou a renagem no zero, voo 200. Voo 5076, decolada 51, controle Salvador 119.8. Denave 8, azul 5076. Controle Salvador Azul 5076, perfil, está mantendo a proa na saída. 7 Azul 5076, contato radar, suba ao nível 180, mantém a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés direto ao coral. Até 3 mil pés, após coral Azul 5076, subindo para 180. Salvador, boa tarde, 3205 da TAM, ponto 0 pronto. Voo 964, final da 10 visual. Voo 964, ciente, completa aproximação, Xantoi 118.95. Voo 118.95, voo 964. 008, desça para 2510, o ajuste 0014, livre R nave, pistão 0, reposto estabilizado. 2500, novembro 4, autorizado a RNA de 90, autorizado o voo 2700. Condições de voar 0035, mantém o ponto certo. Afirmativo. Pode ser, é possível, é RNAV. Ah, tá ok, então obrigado. Boa. Boa. 07, possível. Gente, aposte no parque do Pitão Sul para a transferência 14 Salvador, Guardião 07. Ano 964, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 109. Livre o pouso no 0, igual 964. Na 3805, visual com banho da Guna final. Após passagem do tráfego, autorizado aliar e manter pista no 0. Qual o tráfego ali, mantém 38, 05. Livre, guardião 07. Está concentrado a bomba na sua litoral e transferir para Pedro Mendes. Gente, Guardião 07, reporte visual com o local de sobrevoo, não há tráfego de visuais contendo 500 pés no setor. Papatão Oscar, Hotel Kilo, confirma a razão de subida. Confirma, chefe. Hotel Kilo, kindly restrict to flight level 140. Maintain flight level 140. Maintain flight level 140, Hotel Kilo. Autoflash 219, igual 964. Gente, Guardião 07. Ano 3805, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 30 graus, 199. Equipe decolagem, tá no zero, 32, 32. 2 Salvador, passarei 2230. Passarei 2230, mantém o ponto de estabilizado a RNAVE 10 passando 366. Challenge Voo 2008, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 1895 2008. São 3805, circulado 258, controle Salvador 119 decimal 8. 98-3805. Oi Salvador, bom dia, Gol 2008. Bom dia, Gol 2008, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Direto, Leda 3205 da Terra. 30 será autorizado após o banho da Gol Nacional. Colo 85, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, com ajuste no 014, chegada a bosta. Vai com o da Gol Interception, Papatão Oscar, Hotel Kilo. Gol 2008, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 109. Livre pouso, pista 10, Gol 2008. Eu estou aqui, foi direto da Gov Intersection. Sérgio, mantém, flight level 160. Sérgio, a traffic, so... on your back and she's maintaining like a 182. It's maintaining 180 and we will interfere on your client. Laredo 2230, autorizado a ganhar e manter estando zero. Lufador Azul 4116, passando 230 para 150, chegada Mari. Azul 416, controle Salvador, chama identificação. Desce para o nível 050, ajuste no 014, voando em Zap. Chega para 040, identificou. Corrigindo para Zap, Azul 416. 050, 50. Corrigindo 050, Azul 416. Torre, o Gol no 397, quanto espera? Gol no 397, mantém o ponto de espera. Mantém. Atarendo 2230, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 20 graus, 1-1-1. Decolagem. Mike Uniforme 2, mantendo nível 160, transporte de enfermos, que segue para São Paulo. Devidos tráfego do TEC vetoraram para o sul por mais ou menos 1 ou 5 milhas para não trabalhar na sua descida. Afirmativo, após 1 ou 5 milhas, direto Índia Lima 361. Negativo, mantém o perfil da saída devido a tráfego. Tem 380, sem problema. Do Wagner 17. Sente o Wagner 17, reporte visual com rotatória. Hotel Kilo Climber mantém flight level 200. Passarei 2230, decolada 04, controle Salvador 119, décimo 8. 1998, 2230. 1397, manterá a posição por 2 a 3 minutos, aguardando separação com tráfego decolar 7. Você aguarda, 1137. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2230. Passarei 2230, contato radar, suba ao nível 180, direto elétron. Direto elétron, não consegue passar o nível 100 a 15 milhas, ou 2230. Gente, submantém nível 180. 180, 2230. 1185, desça para 2500 pés, ajuste no 014, livre e arrinado, pistão no 0, voz estabilizada. Guardião 07, está visual, Copa, para. 7, Guardião 07, Salvador, 118, decimal 95. Azul 4116, condições de voar Serra Vitor 366. Ah, sim, ó. 366. Foi, Salvador, muito boa tarde, Guardião 07. Salvador, reassuma a navegação, foi na proa do Índia Lima, 361. Uno 397, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 20 graus e no 09. Decolagem, voo no 397, pista no 0. Decimal 1, serviço é determinado, bom voo. Salvador, 3805, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterno 126, decimal 0. 125, 126, 0, 3205. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, meu padre. Salvador, Gol 1164. Controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 060, ajuste no 014, chegada a mar. 060, 1014, chegada a mar, 1164, pode uma posição, O estado está presente, 1164. Estado, 1164. Controle Salvador Azul 4116, aprovando Serra Vitor 366, autorizado separador 7. Teste autorizado, vai direto Graé. Gente, Guardião 07 autorizado, direto faixa do Graé. Vento no aeródromo 120 graus, 109, chama o Paulo controlado. Aero 7. Azul 4167. Passarido 2230, vetoração para evitar tráfego na subida, curva à esquerda, proa 250, seu limite 25 milhas nesta proa. Esquerda 250, limite a 25 milhas nesta proa, 2230. Controle Gol 397, 3000, Dayal, boa tarde. Golo 397, contato radar, suba a nível 360, direto Leda. Direto Leda, são 360, Gol 1397. Azul 4196, eu estou para estar tráfego na descida, curva à esquerda, proa 035, seu limite é radial 280 de Salvador. Esquerda 035, limite radial 280, Azul 4196. Saiu do 2230, informe tráfego posição de 12 horas, 1,7 milhas, como Nordeste. Cruzando o nível 080 para 2500 pés, lembra aí, 190. Teste do tráfego, 2230. Azul 4196, informa o tráfego posição de 2 horas, 15 milhas, como sudoeste, cruzando 065 para 1801, Alfa Tango 72. 416 Azul, sente, porém não viu algum. Papapá Delta, Papa Charlie, preciso. Sete Delta, Papa Charlie, desce para o Instituto de Tráfego de Feira de Santana. Não há tráfego a reportar no, de conhecimento do controle neste setor. O agente em Salvador no 0114. Reporte cruzando nível 050. 1-8-8-5, estabilizado. 1-8-5, complete aproximação, chantou 1-8, decimal 9-5. 1-2-9-5, boa. Azul 4-1-1-6, 1-2 milhas para o Serra, 1-2 milhas para o Serra Vito 366, reassuma a navegação, veio Serra Vito 366, reporte estabilizado. Reassuma a navegação para o Serra Vito 366, Azul 4-1-1. Passaria do 2-2-3-0, reassuma a navegação na proa de elétrica. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 1885, passando 372. Gol 1885, tráfego ao estado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 1119. E pouso, tá bem, Gol 1885. Quadrante Papa Charlie. Com frequência livre da presente para a autocoordenação. Dia. 1164. Desça para 2500 pés, ajuste 1014. E os ajustes de altitude em carta. Reporte estabilizado no RNAV Sistema 0. 2014, reportará estabilizado na RNAV, zona 1164. Da companhia na cortiça, motorizada ali e manter pista no 01256. Posso estar acompanhando e manter pista no 01256. 5-2-1, não tem 2-6-0, bola 317, obrigado, boa tarde. Boa. Informa o tráfego, posição de 11 horas, 1-2 milhas rumo oeste, cruzando o nível 090 para o 180 Alfa Tango 72. Gente, o nome é claro. Faredo 2230, informa o tráfego, posição de 9 horas, 1-0 milhas rumo nordeste, cruzando o nível 090 para 2500 pés no braço 737-800. Esse tráfego pode conseguir para o outro. Gente, aguarde. Bruno 885 no solo 14, direita Foxtrot, controle solo 21, decimal 9. Direita 219, obrigado e bom sábado. Somente. Bruno 256, decolagem autorizada, pista no 0, vento 110 graus, 119. Ei, decolagem, pista no 0, 119, 256. Bruno no 67, complete a aproximação, chantorre no 8, decimal 95, bom dia. 1895, Leato, bom dia. Chileia 326, controle de Salvador, boa tarde. Acione a identificação, está sob contato radar, meia dúzia, 4 milhas, sudoeste do VOR de Salvador. Foi na proa de INSAP da presente. Gente, aguarde em nave, mantendo o proa de INSAP. Desça para o nível 050, ajuste no 014. Se tá pegou o 964, pode voar direto 366? Salvador 119, décima 8. 19, 8, obrigado, uma boa tarde. Azul 4196, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 119. Altura do pouso, azul 4196. Boa tarde, gol 1256, decolando 650. 1256, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, direto Jamo. Direto Jamo, 1370, obrigado. Rio 2230, chame sempre Recife, 126.0, Berna 128.8. É 326, vou indo para o Serra Vito 366, descida livre para 2500 pés, ajuste no 014. 4196, no Falouso, no 9, direita Eco, no 219, boa tarde. 219, boa tarde. 5, obrigado, boa tarde, nome é 3154, sem identificação, deixa nível de voo 050, voe na proa de TAP, aguardando autorização para voar o Serra Vito 366 para o RNAV. Gente, para TAP, aguardando 164, torre 1 no 8 do Simão 95. O número 4 na escuta. Número 4, 1 no 8, decimal 95. 18, 18, 85. 256, apoiamos, está autorizado o voo de pá. Vamos de pá. Quem chama esse agora, número 2, decimal 85. 2, 85, vai dar. Livre pouso, 1, 164, na 11. 63, 2600 a 2500 pés, autorizado Renazo, é próxima final. Posição 90 no quadro. 90 no quadro, 2500 Renazo, reposta na final, 63 a 0. Com 3154, Zona Produção a Vitor 366, investida para 3010, ajustado 1 na 0 no quadro. 14, para 3010, na produção, 3066, 3. 3 a 9, lá. Estabilizado o final da Renato 6322. Chamando a 3265, emissor em 198.95. 1295, muito obrigado. Então, 3154, deixa 2500. Pés autorizado o Renato, reposto nacional estabilizado. Torre, muito boa tarde, Chamando 6326, mais 3 milhas do 372. Questioner 6326, autorizado pouso na 10, venta é 130 graus, 10 baixa. Vive pouso no 0, ciente 6326. 326, são os 3 anos, chame só, 219. 219, obrigado. Centro 154, chame TR1 na ordem decimal 95. 3263, bom, boa tarde, sua identificação. Desse a nível de voo 050, vou na proa de TAP para o RNAV da pista 190. De TAP para o RNAV da 190, posso ir fazer o voo? Autorizado o pouso na 10, venta 130 graus, 09 nós. Livre pouso na pista 190, 3154, obrigado. Metros autorizado voar na proa Etava, distanciamente 3 mil pés ajustado, 903. 3 mil pés em 3? Firmo. Boa tarde, mantenha o ponto zero. Tráfego 1R2 da companhia.